Gospel Hits. Muito mais você. Tu és o meu ar, Senhor. Tu és o meu respirar, Deus. Você.

A marca da musicalidade gospel.